4.904 na Mário, 2.000. Controle Salvador, azul 14 Trefim. Livrou um nível. Descida para o nível 1.000. Azul 4235, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, descendo nível 050. Bonf 050, 4235. Utilizou no localizador o Trip 5494. Trip 5494, complete a aproximação, chame a torre em 1968612. 186, obrigado. Salvador, bom dia, o Trip 5414. Trip autorizado, pouso, centena com 612. Pouso autorizado, obrigado. Para o táxi 128 POB 330, alternando o galeão. 3621, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimalmente, metrô 10014. Gente, autorizado, Juliette Alfa, 186, torre 10014, ajuste na 3621. American 90, can you start up and push back call right for taxi? Start up bom, no 983. Controle Salvador, bom dia, 13896, 57kg, passando no IG1970. 13896, acione identificação, autorizada a chegada Mari, descendo nível 060, reduz a 250 nós. Mari, descendo para o 060, reduzindo 250 nós. 8 9 6. Tem livre pouso, confirmando uma centena com 8 nós. Livre pouso na 10 pro Trip 5494. Vitor, eu sou para 2.000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, 3620. Tá possível? 2.000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Está também estabilizado, triplo Vitor. solo Salvador, trip 5494, livrou na sua escuta. Kilo, no pátio 3, reporta para ingresso do pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, e reportará para o ingresso no pátio 1. Mike, autorizado, Salvador Flight Sport, 500 Centro, Paula 7, esquerda. Via litoral norte, controle 1 no 9, 18, 08, Sana 01, no passo. 03 a bordo, ali estacionamento, táxi 1 no 8, 1 no 62. Corre, Salvador, Mike, Mike, livre estacionamento, chama táxi. É 3621, decolado 40, controle 1 no 9, 18. 19-3621, obrigado. American 9-0. Confirma, América? Affirmative, American 980, ready for taxi. Roger, just hold on board. Roger. Sanar 63, o nono está pronto para o táxi com 109 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 56. Táxi autorizado direita, Índia Alfa, ponte perda no zero, chama torre, 118, decimal 6, altímetro 104 no 4. Táxi autorizado de Índia e Alfa, ponte perda 186, cenário 63 ou 9. American 980, souls on board. Say again? Souls on board. One clear taxi via Juliet and Alpha, hold the point, runway 10, tower 118, decimal 6, altimeter setting 1014. Taxi Juliet, Alpha holding point, runway 15, American 980, correction 10. 118, decimal 6. 35414, observe a passagem do Boeing da América. Airlines, a Juliette, após o mês, ingressa no pátio 1, remota 1 no 4. Gente, após a passagem do American Airlines, ingressará no pátio para remota 1 no 4. Salvador, gol no 397, canal gate 03, solicita pushback e acionamento. 03, autorizado, chama táxi. Chama táxi, gol no 397. Solo Salvador, Rio 5973, para Recife 310. R5973, autorizado, Salvador Recife, 310, o Aperu 58. Decola no zero, esquerda, sai da fuga, transição Aracaju. Controle 1, 9, décima 8, transponder 5433. Mike Golf Mike, pode cruzar o campo e prosseguir controle 098 no forte. E decolado aos 43, Mike Golf Mike. Ai, que graça. 573. 5433. Então puxa acionamento. Isso. Meia dúzia. 18,6, obrigado. Com 1 2060, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado. Final ILS, reporte estabilizado. Desce para 2000 com 1 0 no 4, livre o ILS, 1260. 4235, desça para 3 mil pés, o ajuste no 014, reduz 2009. 3.1004, reduz 209. Não tem posto, espera, cenário 63 ou não? Mike, quando livrar o eixo da 1028? Mike. Com 3896, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda para o A015, limite ao localizador. Esquerda para o A015, limitado pelo lote. 3896, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4000, vou no 014, 3896. Afirmativo. Mike, convida. Tá, por favor. Mike, convida autorizado circuito número 7. Vai manter o número 1 pés, na frequência da torre 1125. Quem vai estar no circuito de traço da 1 pés, 0125, o transponder é mais recobrido. Vamos estar com 0303 na bola. 0203. 03. 03, acionamento táxi, torre 1186. Limbo, Van Mike, Cairu, número pé? Vai 500 pés. Autorizado, Salvador, Cairu, 500 pés, decola no 7, direita, via litoral, controle em 119, decimal 8, aciona 0115, Lima, Papa Mike. Papa Mike, autorizado, Cairu, 500 pés, decola no 7, curva direita, litoral, 0115, transponder, controle, 198. Só você no pátio? Tá no pátio 52 a bordo. Pátio 502 a bordo, estacionamento táxi, torre 118, esse momento. 186, a última palavra. Ó. Torre Salvador, papapá, Lima, Papa Mike, pra estacionamento pátio 52 a bordo. Lima, Papa Mike, livre acionar, chame táxi. Ah, táxi, mãe. Salvador com 1397, instruções de táxi. Sai com 048 a bordo, autonomia 3 horas e 47, alterna Galeão. Decolagem 1208 nós. Livre decolagem 090, alterna 63 ou não? 433. Pede alfa, ponto de espera 1186, gol no 317. Solo Salvador, Rio 5973, para o pushback acionamento. Autorizado, Rio 5973, chama táxi. Chama lá. 1260, complete a aproximação, Chime Torre, 1862. 1862, 1260. Azul 4235, desça para 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, para 235. Afirmativo, reporte pista livre. Torre, boa, gol 260, tá uma milha pro externo, baixar a travada. Continua a aproximação no 260, aguardando autorização de pouso. Tá, seu escuro. 3896. 3896, desça 2000 pés, reporte localizador. 2000 pés, reporte localizador no lote, 3896. Mike, Golf Mike, controle. Pronto, siga na escuta. Confirme, prossegue para a parede forte. Afirmo. Sente. O gol no 260, livre pouso no 0, 110 com 8 nós. Livre pouso no 0, gol 260. Xeré decolado aos 4-8, 19-8, bom voo. 19-8, vamos acabar. Pegar na pista, por favor. Seat, papá, triplo Vitor. Frequência livre estacionar. 2000 pés, direita, direto da El. 60, após 2000, direita, direto da El, Xeré 63 ou não. 3621, chame Recife, em 133, decimal 25. Afirmar, falou com o 3621? Afirmativo, chame Recife, em 133, decimal 25. Recife, 13325, 3621. Azul 4235, em redução, chame torre 1-8-6-12. 1-8-6-12, azul 4235. Torre Salvador, azul 4235, uma milha para o externo, baixar travado. Sente azul, aguarda pista livre. Aguarda pista livre, 4235. Torre, Lima Papa Mike, acionado, parte 5, no centro do ataque. Papa Mike, livre taxa, chama para ingresso no 7, ajuste 1014, confirma apenas o POB. Tem dois a bordo, vai chamar para ingresso, Lima Papa Mike. Espera da Papá, próximo para ingresso, o Lima Papá Mike. O Lima Papá Mike chama alinhado e pronto, no 7. Chama alinhado e pronto, Mike. Meia zero no solo 50, direito 129. Alinhado no 7, pronto, Lima Papá Mike. Direito 219, 260. Papa Mike, livre decolagem 110 com 10 nosso. Livre decolagem, Mike. E o 5973 para o táxi. Com 6 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Sim, 06 a bordo. 03. 03, está autorizado, via Gillette Alfa, ponto 010, chama a torre. 118, decimal 62, altímetro 1014. Saulo, Salvador, bom dia, o gol no 260 livrou. Gol 260, Alfa Quilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 04. Alfa Quilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 04, gol no 260. Oi, Salvador, bom dia, tá 3896, estabilizado, baixa travada. 3896, reporta no externo. Coisa, está baixando a bala, guarda ainda, ele chamou o externo. American ID, line up and wait. Line up and wait, runway 10, American 980. Vai dar a fora da barra, olha uma papa, mãe. Azul 4235 ao 52, direita 1219. Direita 219. Tá livre de desvio, aguardando a prole de Né. Pode ser. Passando o externo, baixando travado, tá 3896. Ciente 3896, aguardando pista livre. 757 vai iniciar agora. Aguarda 3896. American ID, clear take off, 100 degrees, 100 knots. Clear take off, runway 10, American 980. Torre Salvador, gol no 317, ponte espera 1-0, pronto. Ciente, mantém ponte espera. Mantém a ponte espera, gol no 317. Alfa Quilo, Pátio 3, Portão 8. 3 após Pátio 1, Portão 08. Alfa Quilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 8. 3896, livre pouso no 0, 090 com 10. Livre pouso no 0, 3896. American NGO, airborne at 5-4, contact Salvador departure 109 at decimal H. 19, Esplanade, American 9-8, thank you. O gol no 397 ali mantém após o TAN na curta. Após o TAN ali mantém, gol no 397. In out of 2000 for flight level 330. American line 980, over the contact, climb at level 330, Puka departure. American 980, 330 on the Puka. American 980, we'd like to continue out 090 for another 10 miles and then turn to intercept the Puka. At your discretion. American 980. Direito 29, obrigado. Salvador, boa. Bom dia, tá 3296. 3896, Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 06. Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1 para o portão 06, 3296. Ali mantém 90 do Rio. Papai Romeu, Mike, é com o Vitor, está no pátio 4 para acionar para o táxi. É com o Vitor para o táxi? Mike, é com o Vitor, pronto para o táxi. Livre táxi, chama para ingresso e decolagem. 1014 o ajuste. Gente, Mike, é com o Vitor. Ficou no 397, é o 5798, bom voo. Chama o centro, ano 3325, ao término 251. Ano 3325, ano 251, acionário 63 anos. Controle, bom dia, gol no 397, circulou 150. Vitor. Prossiga com o Vitor. O FPP tem uma intenção que possível, senhor. Contato no radar da colagem, sua para nível 380, saída dela. 380, sair da Eulê da Bré. Pode ingressar, reporte quando estiver pronto para decolagem. Entra, mais agulha. O Guru 397 só confirmando, é da Eulê da Bride, confere? Ah, da Eulê da Bride. Eu que falei errado, desculpa, viu? É. Sete Lima, Papa Mike, segue 500 pés com São José, só confirma o estimado de pouso em Cairo. Ano 320 CNET, tem frequência livre, não tem tráfego informado. Lima, Papa Mike. Gracias. Afirmativo, então chame e reporta o término. Vai ficar dentro do parque do Greco, corrigindo. Confirmado. Incente. American Line 980, call now at SIF Center 12545. 2545, American 980. Controle Salvador, Rio 5973, decolado na PUCA. Rio 5973, contato radar, sobre manter 310. Gente, solicitamos manter a reta de decolagem por mais 5 milhas para evitar formações. Está livre de jus. Salvador, muito bom dia, 3198 da TAM, informação Mike, cruzando 60 para 150. 3198, acendo identificação, desse mantém 050, chegada à Mare, ajuste 1014. 50, identificado, Mare 1014, 3198. Salvador, bom dia, gol no 477, atinge 1960, ciente da informação mais. Gol no 477, ação de educação, chegada BOF, desça para 4 mil pés e justo no 014. 4.010.14, o gol no 477 na BOF. Chama o controle 19802. Estou ciente.